andrecedesmoral.com.br. Você, pro meu coração querido, já me envolvi com outras, mas não consigo te esquecer. O seu abraço só você que tem, e o seu beijo só você que tem. Volta, bebê, volta, neném. Se não for você, não vai ser ninguém. Tô com saudade daquela sentadinha que tu tá. Volta, bebê, volta. Se não for você, não vai ser ninguém. Tô com saudade. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Volta, bebê, volta, neném. Se não for você, não vai ser ninguém. Não vai ser ninguém. Sete casas na volta. Yeah, yeah, yeah. Só você, só você. Com meu coração querido, já me envolvi com outras, mas não consigo te esquecer. O seu abraço só você que tem, e o seu beijo só você que tem. Volta, bebê, volta, neném. Se não for você, não vai ser ninguém. Tô com saudade daquela sentadinha que tu tá. Volta, bebê, volta, volta, neném. Se não for você, yeah. Tô com saudade daquela sentadinha que tu tá. Não vai ser ninguém. Não vai ser ninguém. Não vai ser ninguém. André Cedês, o moral de Bicoara.